tempo na briga, você vem na raça. A gente termina sempre sem graça. Eu digo que quero, você não aceita. Me diz que deseja, depois que enjeita. Se é do seu modo, não acho direito. Você se defende, só quer do seu jeito. A gente se abraça, se morde, se queixa. Depois que se afasta, chorando se beija e descobre o quanto ainda se ama. São contradições de um amor sem juiz. Eu nego e renego, mas sei que preciso. Contradições de um amor de verdade, que faz da mentira sinceridade e faz o que é feio parecer bonito. São contradições de um amor sem juízo. Eu nego e renego, mas sei que preciso. Contradições de um amor de verdade, que faz da mentira a sinceridade e faz o que é feio parecer bonito. Se é do seu modo, não acho direito. Você se defende, só quer do seu jeito. A gente se abraça, se morde, se queixa. Depois que se afasta, chorando se beija e descobre o quanto ainda se ama. São contradições de um amor sem juízo. Eu nego e renego, mas sei que preciso. Contradições de um amor de verdade, que faz da mentira assim sinceridade e faz o que é feio parecer bonito. São contradições de um amor sem juízo. Eu nego e renego, mas sei que preciso. Contradições de um amor de verdade, que faz da mentira assim sinceridade e faz o que é feio parecer bonito.